Quando me faltam palavras pra orar, eu apenas me ajoelho, começo a chorar, e as lágrimas que molham o meu rosto são as frases que eu não consigo falar. Ele não despreza um coração contrito, quebrantado de joelhos a clamar. E na mesma hora ele ouve o seu gemido e logo envia um amigo pra te consolar. Esse vento vai passar e o mar vai se acalmar, porque ele é contigo. Essa prova vai findar e o choro vai cessar, ele é seu amigo. Não desista de lutar, vitória vai chegar, porque Deus é contigo. Ele vai te abençoar e você vai declarar: o meu choro foi ouvido. Mesma hora ele ouve seus gemidos e logo envia um amigo pra te consolar. Esse vento vai passar e o mar vai se acalmar, porque ele é contigo. Essa prova vai findar e o choro vai cessar, ele é seu amigo. Não desista de lutar, a vitória vai chegar, porque Deus é contigo. Ele vai te abençoar e você vai declarar: o meu choro foi ouvido. O meu choro foi ouvido. O meu choro foi ouvido.